sim, eu morri. Senhoras e senhores, é o festival do funeral do Yumbi. Hater de internet, Tietê, Ivete e outros, por favor, passa por aqui. Tem famoso, estrela e o resto do planeta chegaram só pra conferir. O problema é que é fácil fingir tá chorando, sendo que eu nunca te conheci. Sim, eu tô morto, minha alma saiu do meu corpo, eu tô vendo o meu funeral. Essa gente toda quer se fazer de amiga, mas não tava quando eu tava mal. Parente distante querendo herança, são primos de décimo grau. Tem sete gestantes, tem criança grande dizendo que eu tenho um dever legal. Atuação sem igual, vieram chorar, mas pensaram num bom visual. Tão fazendo stories, lágrima, lagosta, eu que tô no caixão, cês com cara de pau. Me enterra com sal grosso, que esses abutres são pior que encosto. Até morto tô pagando imposto, aguentando os falsos, lucrando meu rosto. Cês é o desgosto, fundo do poço total. Cês é o novo normal, que bom que eu tô morto, na moral. Se os anjos errarem e mandarem pro céu, pode crer que tu não entra nessa. Mas se eu for pro inferno, tu fica esperto que eu puxo a tua perna. Prefiro morrer do que ser como você. Prefiro morrer do que ser como você. Prefiro morrer. Tanta gente sabe quem eu sou, que tipo, tanta gente sabe que rola. Tanta gente sabe quem eu sou, que nego acha certo me odiar de graça. Tipo, quando eu falecer geral vai pagar pra qualquer neguinha achar legal ser o diferentão. Meu Deus do céu, cara, plateia enjoada do caralho. Vai tomar no cu. Eu sou tu, cumprido, mano, só como cru. Me realinho mais no que banco. Desce a mó brega, anime mais cool. Anime mais cool. Na minha cabeça todos vocês falam desse jeito. Uma moeda tem dois lados, mas um deles é mais vai perfeito. Todas as vezes que eu vejo um nego falando com a cabeça sem lógica, que bota o meu nome no meio, eu penso, por que diabos que esse filho da puta não desista no Twitter e vai brincar ou requerir com uma criança normal? Ou sei lá, vai atrás de algum amor parental. Seus pais que te amam. Ou não, né? Tu é chato pra caralho. Tanta gente sabe quem eu sou, que nego acha certo me odiar de graça. Tipo, quando eu falecer geral vai pagar pau, porque neguinho achar legal ser o diferentão. Mas quando eu morrer vai virar fanzão. Mas quando eu morrer vai virar chorão. Uau, uau, uau, você é prefiro chato. Morrer do que ser como você. Prefiro morrer.